Introdução ao workshop número 480. Ressurreição igual a transmutação. Peso e massa. Treinando 200. Interação de campos. Parece que o próximo passo importante para a tecnologia é a conclusão bem-sucedida da transmutação física de um buscador de conhecimento, enquanto que ao mesmo tempo buscando a paz. Vemos ambas as coisas acontecerem. A primeira parte foi a promessa de que muita tecnologia avançada seria presenteada para a China, e isso em troca da paz. E vimos como o Comitê CPC votou para a utilização de tecnologia avançada para a paz. É muito importante que elevemos a alma do presidente Xi para que ele colabore com a Fundação Cash, e ele até mesmo terá colônias na Lua e em Marte. Haverá também um representante permanente da Fundação Cash no governo chinês. Então, na segunda parte, a parte da transmutação, parece que o buscador de conhecimento está tendo problemas para completar a transmutação. O Sr. Cash citou duas razões para isso: o não entendimento suficiente e a falta de confiança na fisicalidade para ela se mover. Vamos falar mais sobre como vamos lidar com essas questões. Já levamos dentro de nós o conhecimento da transmutação. Fazemos isso todas as noites quando dormimos e viajamos com a alma do homem no que chamamos de sonhos. Através dos ensinamentos hoje, sabemos que de fato estamos viajando com a alma. A transmutação foi ensinada para Cristo pouco antes da última ceia. Mas como ele fez isso? Ele não tinha reatores de plasma girando gás para usar os campos daqueles reatores ali. Tudo que ele tinha era sua alma do homem e alma da fisicalidade e um profundo amor pelo Criador. E ele foi capaz de fazer isso. Então por que nós não podemos fazer isso também? A propósito, o Sr. Cash deixou uma pequena e bela indicação quando ele disse aqui: este fim de semana da Páscoa é o que eu chamo uma celebração da elevação da alma de Cristo. Isso significa que os cristãos vão parar de matar porque a alma de seu profeta foi elevada? Talvez alguns de vocês também tenham sentido uma sensação de paz muito forte na manhã da Páscoa, quando vocês acordaram. A alma da fisicalidade de Cristo ficou com ele quando ele ressuscitou. Apareceu em um corpo físico no mesmo ambiente, mas ele parecia diferente. Maria não o reconheceu no túmulo quando ele disse para ela: por que você procura os vivos entre os mortos? Portanto, a ressurreição e a transmutação são a mesma coisa. Apenas usamos palavras diferentes. Quando giramos os reatores internos de gás e manifestamos o pó de cobre e zinco entre eles, isso é a transmutação dos campos de gás em estado de matéria. A primeira coisa que fazemos pela manhã quando acordamos é transmutar os campos em excesso em nosso corpo para assim urinar através dos rins. Já estamos fazendo isso, mas não reconhecemos isso. Quando usamos os emplastos com gás para processar uma doença, copiamos os campos e o cérebro reestrutura o corpo ou cria o que está faltando ali. A linfa é transmutada no que é necessário. Todos esses exemplos estão sendo dados aqui para que nos acostumemos a reenquadrar nossa compreensão em relação ao plasma e que a transmutação é algo familiar e que não devemos ter medo dela. Para ganhar ainda mais confiança, o Sr. Cash revelou hoje o segredo da caixa de gás. A placa nano é a alma do homem. A placa de cobre é a alma da fisicalidade. O recipiente e a água salgada são o corpo. E o gás se manifesta na forma do recipiente. Como nosso corpo é feito de gás, então podemos usar esses campos para transmutar e manifestar o que quisermos. Quando espalharmos a alma do homem por todo o universo, faremos o mesmo que fizemos na caixa com a caixa de gás, para iniciar assim um novo ciclo de vida. A alma da fisicalidade será transportada dentro da alma do homem e a interação dos campos magnéticos e gravitacionais e condições ambientais daquele lugar, mais a interação com as outras almas e o Criador, determinará que tipo de vida pode ser iniciada naquele lugar ali. E não precisa ser em um planeta vazio. Pode ser no meio do espaço, em algum lugar, e não é preciso manifestar a fisicalidade se você não quiser. Da próxima vez que fizermos um gancho, podemos ter a sensação de que estamos observando e criando um novo ciclo de vida ali. Mas como é que esse gás se torna uma célula e se parece com o que conhecemos como nosso corpo? De onde ele obtém essas informações? Estas são perguntas que terão que ser reveladas à medida que formos aprofundando o conhecimento. O Sr. Cash tornou tudo ainda mais prático. Ele decidiu treinar pessoalmente 25 buscadores de conhecimento para estar com ele 24 horas por dia para alcançar um nível de iluminação e compreensão e depois, esses 25, ensinar mais 200 buscadores de conhecimento que serão selecionados para o treinamento. E então, novamente, deste grupo, 65 buscadores de conhecimento serão escolhidos para uma segunda etapa de treinamento para dominar a transmutação, e as pessoas estarão comprometidas por toda a sua vida a treinar a humanidade. Isto é diferente do Mojang. O conhecimento que foi dado a eles naquela época já foi transferido para os buscadores de conhecimento. Na verdade, disse o Sr. Cash, temos todo o conhecimento necessário para transmutar, mas precisamos ganhar a confiança. Os 65 representam uma alma para cada ano que o Sr. Cash está neste planeta em sua vida atual. Estas são como as velas do conhecimento presenteadas para a humanidade. Tudo isso trará uma mudança importante, e alguns destes buscadores de conhecimento se unirão ao programa chinês de colonização da Lua e Marte. Especialmente os 65 serão capazes de transmutar de sua casa para onde o treinamento será realizado, o que ainda não foi decidido. Quando de repente 200 messias começarem a aparecer na Terra, isso tirará a hipocrisia de criar um novo grupo seleto, já que muitas pessoas começarão a ser capazes de transmutar juntas. Esperamos que isso se espalhe como um incêndio em todo o planeta. Não esqueça que você também pode adquirir as novas unidades da cabeça para fazer isto. E se tudo falhar, ele introduzirá uma nova tecnologia para tirar o medo da transmutação. Estes são realmente tempos emocionantes e excitantes, e os treinamentos devem começar em agosto, já que 2023 é o ano do lançamento da tecnologia. Na segunda parte do ensinamento foi perguntado ao Sr. Cash por que o cérebro tem a mesma estrutura física para seu trabalho com as funções físicas do corpo e as funções emocionais. O Sr. Cash respondeu que não. As emoções funcionam na estrutura do campo de plasma e a parte física funciona através de uma estrutura de gás, que é tanto no estado da matéria quanto no estado de plasma. Portanto, não é de modo algum a mesma coisa. Mas o problema é que só sabíamos sobre o estado da matéria. Então, toda a nossa análise é baseada em uma falácia. Portanto, não é de se admirar que não possamos entender as coisas claramente. A parte interessante foi que ele começou a falar sobre massa e peso, e como eles ocorrem e por que eles são diferentes. Então parece que o Sr. Cash disse que como massa e peso são criados é a mesma maneira que o cérebro cria emoções. Não apenas isso, mas as emoções interagem para criar novas dimensões e estas interagem com o que as criou para criar mais novas dimensões. Eu entendo novas dimensões como novas criações. Mas então a fala dele se voltou para interações de plasma e de campo, que na criação não se pode ter uma única interação e que as interações são infinitas. O que para mim significa que tudo está conectado a todo o resto e afeta tudo ao passar pelas interações contínuas, o que chamamos de vida. E que precisamos aprender quais interações são mais importantes para considerarmos, especialmente agora que vamos começar a transmutar nossa energia por todo o universo. A resposta a esta pergunta abriu muita coisa e nos leva continuamente de volta à importância da compreensão da totalidade do conhecimento. Por enquanto, eu gostaria de me concentrar apenas na parte da massa e peso que foi trazido aqui. A forma como nossa ciência ensina sobre massa e peso nunca fez sentido para mim, e sempre abriu mais perguntas que não puderam ser respondidas. Hoje, algumas linhas dos ensinamentos do Sr. Cash abriram um processo de reflexão que eu não posso encerrar aqui. Gostaria de compartilhar o processo com vocês, pois o objetivo dessas introduções aqui é simplificar o conhecimento para que todos possam participar e desfrutar da tecnologia. O que a nossa ciência diz sobre massa e peso? Massa é a quantidade de matéria que algo contém. Vamos simplificar isso dizendo o número de átomos ou moléculas que algo contém. Portanto, se você tiver uma pedra enorme e um pequeno graveto, ambos contêm um certo número de átomos, e essa quantidade de átomos não muda se estiver aqui ou em Marte. E o peso é a força da atração da gravidade em cada um desses átomos. E como o número de átomos em cada objeto é diferente, o peso também será diferente, porque a gravidade em Marte é diferente da gravidade na Terra. Portanto, agora entendemos por que massa e peso são diferentes. Mas então eles chegaram a esta definição muito estranha sobre inércia aqui. Os cientistas atuais dizem que todos os corpos estão naturalmente em repouso e não se movem, o que, por sinal, é uma suposição feita por ignorância, e que a inércia é a força para colocar esses corpos em movimento. Mas onde está a conexão com a Terra? Se você perguntar a um cientista sobre isso, ele começará a falar sobre fórmulas matemáticas bem complicadas, o que, de certa forma, parece como quando somente os padres católicos podiam falar latim. Então vamos sair desta confusão e tentar libertar nossas almas aqui. Em uma versão simplificada, o Sr. Cash disse que os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar massa. Ao criar essa massa, eles interagem com o que os criou, e na dimensão da força do campo do planeta você tem a inércia, e então você tem o peso. Então, o puxar e empurrar da gravidade cria massa, e a massa é independente, porque quando você tem dois plasmas, a massa deles está sempre interagindo da mesma maneira. Portanto, duas condições semelhantes, portanto, é constante. Não importa se você está na Lua ou na Terra, mas quando você traz a inércia, joga com os mesmos campos em uma dimensão diferente. Então, você obtém uma interação com os campos do meio ambiente, então você obtém o peso. É por isso que você pesa diferente. Bom, o problema para nós agora é que temos que tentar decifrar o que o Sr. Cash quer dizer aqui. O esforço para cavar pelo ouro nos purificará, e é um ato de amor pela verdade isso. O que eu vejo é que se não tivermos compreensão do centro de energia que chamamos de alma, não há como entender o conhecimento da criação. E é por isso que nossa ciência nunca pôde chegar à verdade, porque ela negou sua própria fundação. O que o Sr. Cash quer dizer quando diz que os campos magnéticos gravitacionais interagem para criar massa? Isto não é o mesmo que o vídeo dos dois raios que se juntam no espaço, girando um em torno do outro e se transformando em um plasma? Oh, então a massa é de fato um plasma? Agora tudo se torna claro. O número desses centros de energia, ou almas, permanece constante, quer estejamos na Terra ou na Lua. Isso faz todo sentido. Então, de onde vem o peso? Para entender o peso, primeiro temos que entender que para que um planeta se forme, ele precisa ter um centro de energia que puxa tudo para si mesmo. Chamamos esse centro de alma do planeta, e a força pela qual ele puxa tudo, tudo junto ali para ele, é a gravidade. O peso é a força dos campos através dos quais a alma do planeta puxa cada uma das almas da massa em direção a si mesma. Lembre-se que a massa é o número de plasmas que ela contém, e o peso é a força dos campos que puxam cada um desses plasmas em direção ao centro do planeta. É por isso que ele muda, porque a força do campo muda dependendo do ambiente. Para facilitar a compreensão, não discutimos todas as diferentes forças de campo magnético gravitacional envolvidas aqui, como a inércia, por exemplo. E por que isso é importante? Porque quando começarmos a transmutar, temos que considerar todas as diferentes interações com as quais nossos próprios plasmas entrarão em contato e como essas interações afetarão outras almas do universo. Massa e peso são simplesmente interações de campo de plasmas, e a vida é um grande jogo de plasma interagindo com outros plasmas. E agora, começamos de novo, mas desta vez com o verdadeiro conhecimento da criação, e isso assim agora se torna claro e faço. Outros tópicos nesse workshop. Unidade da cabeça. Não pode esconder nada. Transparente. A vida é mais fácil sem ter que mentir. Ganho de joelho, líquido mágico. Deixa marcas na pele, a dor futura desaparece por si só. Em refeição com os líderes mundiais, continue a aumentar a força do que você sentiu e dê aos líderes. Fundação Cash fazendo coisas em segundo plano para trazer a paz. Da Vinci fez uma corrida armamentista para os italianos destruírem uns aos outros. O Sr. Cash traz uma corrida pela paz para espalhar a paz e compartilhar o conhecimento livremente. As luzes de LED são o estado da matéria. Quando a mudança vier, não mais corporações multinacionais para controlar tudo. Os líderes mundiais serão levados à justiça. Trump. Promessa cumprida de levar você para ver a alma de Cristo. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop número 480. Que mudanças todos esses ensinamentos trarão em nós? Como vamos mudar de dentro de nós a partir de todo o conhecimento que adquirimos com esses ensinamentos? Nas últimas semanas temos ensinado sobre a alma, raios cósmicos universais, raios cósmicos e tudo mais. Aqui teve uma quebra no áudio do Sr. Cash. Continuando. O que nos acontecerá no espaço quando entrarmos em contato com outra alma? Aqui na Terra, quando caminhamos pela rua e vemos outro homem, olhamos para suas feições, qual é a cor da sua pele e assim por diante. Ele é preto, branco, amarelo? E de que cor são seus olhos? São seus olhos? São azul? E de que cor é seu cabelo? Preto ou o que quer que seja? Nós o categorizamos como sendo indiano, chinês, inglês, escandinavo e o resto. O homem no espaço não terá olhos, isso é certo. A única maneira do homem poder manter suas características físicas é se ele viajar nas condições dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. É assim que ele viaja no espaço agora. Mas quando o homem se mover na dimensão da alma e na dimensão do campo magnético do universo, será diferente. Como os seres do universo reconhecem uns aos outros? Como sabemos de onde é tal ser? Eles são deste ou daquele planeta? Ou eles são de uma galáxia que não tem a dimensão da fisicalidade? Ou eles vivem como nômades entre as lacunas espaciais de dois planetas, estrelas ou o que quer que seja? Será que o processo de reconhecimento de outro ser, como reconhecemos sendo negro, branco, chinês ou o que quer que seja? Como vamos categorizar as diferentes almas e interagir com elas? Ou sabemos instantaneamente que elas são o quem elas são através do conhecimento universal? E estamos conectados através da alma. Então saberemos sobre suas vidas, o que desagrada a eles e o que temos que evitar com eles ou o que precisamos fazer por eles. Ao usar os fones de ouvido de raios cósmicos, você não pode mentir. Normalmente, quando você vê duas pessoas sentadas frente a frente conversando uma com a outra, elas falam com palavras. Mas com os fones de raios cósmicos, elas se sentam uma na frente da outra em silêncio. Nenhuma palavra precisará ser dita. Elas estão plenamente conscientes uma da outra. Mas quando os líderes mundiais se sentam um na frente do outro, eles têm todo tipo de intenções desonestas. Eles podem dizer palavras perfeitas um para os outros, mas não podemos ver as suas intenções por trás dessas palavras. Como será que eles reagiriam com os fones de raios cósmicos? Porque então eles se conectam através da alma, e então não podem mentir ou encobrir as coisas. Não haverá interação da alma da fisicalidade na dimensão da emoção do homem. Como você se conectaria com os passageiros do universo? Como você viria a entender o que é bom ou não para você? Você não pode mais olhar para os outros como comida. A mentalidade do homem vai mudar de querer comer o outro para ver o outro como um amigo agora. Então você pensará no que você pode dar a ele ou a aquilo para que eles possam assim se tornar melhores do que você mesmo. Como você pode se tornar uma fonte de ser para que os outros se elevem? A Páscoa está se aproximando novamente. Amanhã é Sexta-feira Santa. Isto foi o que Cristo fez. Ele deu para que os outros se elevassem e compreendessem a mensagem. Será que a raça humana era alienígena para ele, de modo que ele tinha que fazer isso de uma maneira diferente? ou era a maneira que ele podia levar o homem a ver qual é o sacrifício final. Onde ele deu na dimensão da fiscalidade, ao mesmo tempo sabendo em seu conhecimento que ele estava se transmutando na dimensão da alma. Porque sua alma da fiscalidade permaneceu com ele. Você chama isso de ressurreição. De certa forma, ele apareceu novamente na mesma dimensão e no mesmo ambiente. Se algum de vocês que está ouvindo hoje, aqui, este ensinamento, e entendeu o que ensinamos, então você também pode ressuscitar. Nós chamamos isso de transmutação. Já na teologia, eles usam a palavra ressurreição. Ainda estamos testando e experimentando nosso sistema. Temos o conhecimento e a tecnologia para a ressurreição da fisicalidade do homem. Fazemos o mesmo com os sistemas de produção de materiais das unidades de aprimoramento. É como a ressurreição, mas nós manifestamos o estado da matéria. Criamos os campos para que o material se manifeste. É também o mesmo com o que fazemos na parte da saúde, ou o que chamamos de bem-estar. Copiamos os campos que o corpo precisa e o cérebro se reestrutura a si mesmo. Escolhemos palavras diferentes para o mesmo processo e usamos disfarces diferentes. Nós o ensinamos a pegar o cobre e nano revesti-lo e depois criar um gans dele. E então, usando os campos dos gans, você pode novamente criar o estado da matéria do cobre como uma poeira. Muitos de vocês já fizeram isso. Ao fazer isso, vocês se tornaram um Cristo? Ou agora vocês entendem a ciência disso? Mas neste processo de ressurreição, será que quando você se manifestasse, você colocaria sua alma ou outras almas no mesmo ambiente em perigo? Porque com um plasma de campos, você está criando uma lacuna de espaço mais grave no espaço daquela área onde você se ressuscita. Verdadeiramente, o homem chegou agora a entender sobre a sua própria criação e sua própria reencarnação. Ele compreende sua própria verdade sobre o modo como ele é e a maneira como ele pode manipular as forças de campo do universo para se beneficiar. E não o que ele tem feito até agora neste planeta, onde ele manipula uma coisa e a transforma em outra, como transformar pó em tijolos para fazer edifícios para si mesmo. Agora o homem tem que aprender como manipular o plasma para criar as condições que ele quer para satisfazer as suas necessidades. Ele também pode ressuscitar para uma nova fisicalidade, mas se ele ressuscitar como uma entidade sem dimensão física, apenas como energia, você o chamaria de fantasma? Ele seria um fantasma até que você lhe dê uma realidade física. Estamos passando por teste de transmutação ou ressurreição, ou o que quer que você queira chamar isso. Mas por que nossos voluntários não podem se manifestar apesar de estarem presentes na sala? É muito simples. Falta-lhes confiança. Eles não confiam na fisicalidade deles para se manifestarem em uma nova dimensão. O que a humanidade fará no espaço? Aqui na Terra nós transmutamos em mais ou menos as mesmas condições. Pode haver poucos pedaços aqui e ali. Mas e se sua alma estivesse farta de olhos pretos e cabelos castanhos? Então, se você saísse de Washington, será que você apareceria em Londres com olhos azuis e cabelos loiros? O centro de energia ou a alma trabalha com as informações que possui para o corpo físico. É uma grave. Ao mudar a si mesmo, você atrai mais atenção? Então, o que aconteceria se você encontrasse um amigo de Washington em Londres que soubesse como você realmente é? Será que ele diria: é você? Será que você estava satisfazendo um desejo de sua alma que você nunca satisfez antes? Temos tempos interessantes pela frente. A conversão dos campos em estado de matéria e no corpo do homem será concluída nos próximos dias. E nas próximas semanas iniciaremos a transmutação. Nossos cientistas têm que entender a tecnologia para poder fazer isso. Estamos à beira de desenvolver as tecnologias para fazer isso. Mas o problema para você é que você não é que você quer aparecer na Lua no corpo do homem da Terra, mas não há ar ou água na Lua. E a alma da fisicalidade quer aparecer como um homem. O tempo de vida será limitado. Como a alma da fisicalidade vai reagir e que gans produzirá para si mesmo? Hoje eu vou desvendar algo que venho ensinando há 20 anos. Você faz uma caixa de gancho com uma placa nano revestida de um lado para criar os campos e do outro lado uma placa de cobre no estado de matéria. Em seguida, você enche a caixa com água salgada. A contenção da caixa é a alimentação que você deu. A interação dos campos lhe deu os gans, que tomaram a forma da caixa. Agora vamos dizer o que tudo representa. O nano revestimento é a alma do homem. A placa de cobre é a alma da fisicalidade. E a contenção na água salgada é o corpo. Os gans produzidos na caixa criarão um homem, dependendo das condições e informações do planeta que você lhe der. Quando você viaja no espaço do universo, a alma do homem levará a alma da fisicalidade dentro de si. Então, no ponto de destino, que é a nova caixa de gans, vamos dizer assim, ou no novo ambiente, ela terá sua própria salinidade e condições da interação dos campos e criará, assim, novas condições dos campos para a vida naquele dado tempo, espaço e posição. A razão pela qual ensinamos a caixa de gans CO2 ou qualquer outra caixa de gans foi para que você aprendesse a se manifestar em qualquer lugar no universo. É para você aprender e entender sobre a interação dos campos e como a alma do homem e a alma da fisicalidade funcionam juntas e como o material nano está conectado à totalidade, assim como sua alma. É a vida do homem. Agora você entende que sua caixa de gans é o próprio homem. Nós ensinamos desta forma para que você ganhe confiança em si mesmo e entenda como você pode usar a energia dos campos e dos gans para transmutar. Se você entende este processo, você entende o que tem sido ensinado nos últimos 10 anos. Então, chega-se a apenas um ponto. Você permitiria que sua fisicalidade se abrisse para se tornar a alma de uma nova vida? E você seria capaz de aceitar as condições incondicionalmente? Digamos, por exemplo, que você chega em tempo zero em um ambiente onde nada existia. Você seria a primeira alma lá. E como você está levando a alma da fisicalidade consigo, então você poderia criar as condições para iniciar um novo ciclo de vida ali. Durante todos esses anos, nós lhe ensinamos como fazer gans e tudo mais. Isso foi para que você entendesse como usar energia para se manifestar em algum lugar no universo e começar assim um novo ciclo de vida. Quando o homem entender isto, ele não terá medo da transmutação. Mas na viagem no estado da matéria, que é tão perigosa, você sim deve ter medo, porque há muitos acidentes, quer sejam acidentes aéreos, acidentes com automóveis, navios afundando e tudo mais. Entretanto, quando você viaja com a alma, não há carros para bater nem navios para afundar sobre os oceanos do universo. Então você deve ganhar confiança e aprender a fazer parte da comunidade universal. De certa forma, você se torna parte da estrutura desta criação. Neste momento do ensinamento, o áudio foi cortado do Sr. Cash e continua o seguinte, mas eu acho aqui, na verdade, que o que ele quis dizer e o que ele disse é que a única parte que os buscadores de conhecimento estavam deixando passar era a profundidade do conhecimento. E uma vez que você aprenda, você fará isso facilmente. Na dimensão da vida, o suicídio é proibido, porque nesse processo de transformação, e aí foi difícil de entender aqui no áudio do Sr. Cash, ele fala algo sobre carbono 12 e carbono 14 se conectando e conectando com dois círculos aqui. Continuando, o áudio está meio difícil de entender nessa parte do workshop. Ele diz, com transmutação e transporte, você não tem outra escolha senão ir com o carbono, talvez 14, e a combinação da interação dos campos em uma dimensão diferente. Uma vez aprendido isto, você aparecerá como uma criatura que você nunca pensou que poderia se tornar. Você pode se perder algumas vezes no universo, ao ser jogado em algum lugar no oceano dos campos do universo, onde você não poderia imaginar que poderia sobreviver. Mas depois de alguns milhares de anos, você se livraria disso. Você sempre se livra no final. E então você pode se transmutar de volta para a Terra, mesmo que tenha deixado o planeta mil anos antes. O planeta terá mudado, talvez o homem tenha se tornado mais civilizado. Qualquer coisa é possível nesta raça do homem. É imprevisível. O homem aprenderá a confiar em sua capacidade de transmutar de um lugar para outro, mesmo sabendo que onde quer que ele chegue pode ser um sentimento e uma aparência diferente naquele ponto no tempo e no espaço. Então o homem deixará de lado seus medos. Mas você tem que praticar, você tem que aprender passo a passo para perder o seu medo. Você tem que perder os diferentes medos de se perder, ou não poder voltar à Terra mais. Seja como for, você não volta para a Terra depois de morrer, como as pessoas acham. Você ainda tem uma conexão com ela, mas você não pode voltar, porque agora você é uma semente para uma nova estrela a trilhões de anos-luz de distância, de acordo com o conhecimento atual do homem. A lacuna dos anos-luz é uma escuridão no conhecimento do homem. A ignorância tem dado credibilidade para a estupidez. Desculpe-me, você pode me explicar a quantos anos-luz de distância minha alma está quando ela está a caminho de chegar ao ponto de sua manifestação? Teria eu energia suficiente para durar 10 milhões de anos-luz para que minha alma chegue ao seu destino? O homem não entendeu a ciência da criação, mas em vez disso criou uma falácia sobre a ciência de si mesmo. Ele limitou sua própria compreensão da criação do Criador. Você pode imaginar Deus ali sentado esperando por sua alma depois que ela deixou a Terra há 100 milhões de anos-luz? Então, quando chega em sua nova estação, tem que esperar milhões de anos para iniciar um novo ciclo de vida? Não é de admirar que um dos atributos de Deus seja a paciência. É para você aprender a confiar na transmutação e usar os campos do universo para chegar ao seu destino na dimensão da fisicalidade ou na alma. Mas eu também mostro isso na dimensão da fisicalidade para que você entenda, e você é bem-vindo também para queimar carbono e voar. Mas na dimensão da transmutação você não precisa queimar um combustível, em vez disso, você viaja nos campos magnéticos do universo como uma sacola. Esta é a razão pela qual alguns de vocês pensam que a transmutação é como uma entrega de pizza. Você está dentro da caixa e você não se move, mas então nada acontece. Sim, a alma partiu, mas por que vocês estão apenas sentados esperando que a fisicalidade se mova? Talvez ele queira dizer aqui que as pessoas que fazem a transmutação têm que mover a fisicalidade delas também. Agora a humanidade não tem outra escolha senão entender que ela está acorrentada pela dimensão da inércia deste planeta. O homem tem que entender a totalidade de sua existência e por que ele está ligado à água e por que a água é a vida do homem. De certa forma, a humanidade passou no teste trapaceando muitas vezes, morrendo com cerca de 50 a 60 anos de idade. Então alguém veio e tentou ensinar-lhe o que está na Bíblia. Aqui o áudio do Sr. Cash foi cortado novamente. E continua: o próximo passo para o homem chegar ao ponto de confiança. Como ele irá interagir com outra alma? Quanto você pode tomar? Mas as duas almas não são da mesma força. O tempo, o lugar e a condição de vida se tornam independentes da fisicalidade, mas essencialmente dependente da inteligência do homem para compreender a condição e a posição de onde a fisicalidade se manifesta. Como ele pode se adequar aos dois? Como ele pode colocar o cérebro de volta? E com que rapidez podemos educar o resto da humanidade a se tornar parte do conhecimento da compreensão? Esta é a minha compreensão deste parágrafo aqui. Se você misturar o carbono 14 e o carbono 12 em uma certa mistura, você pode chegar ao seu destino muito rápido, mas então pode ser preciso mais energia para voltar ao ponto de partida. A humanidade tem que aprender como separar as duas linhas de comunicação entre a alma e a fisicalidade, que é a condição do carbono 14 e carbono 12. O carbono 14 existe dentro de você como a dimensão do plasma, enquanto o carbono 12 está na dimensão do estado da matéria do mesmo plasma que você chama de corpo do homem. A alma da fisicalidade é o controlador do corpo. Nos próximos tempos, vamos liberar tecnologias que lhes darão mais confiança para transmutar. Nas próximas semanas, a Fundação Cast selecionará e convidará 200 pessoas para um seminário de 7 a 10 dias. Este será o início do primeiro processo de ensino dos buscadores de conhecimento para entenderem a transmutação e o transporte. Não serão muitos os que ficarão de fora. Você será ensinado da maneira adequada para que no futuro você possa ensinar a tecnologia da maneira adequada. Para a quantidade total de pessoas que se inscreverem, selecionaremos 200 para fazer o seminário. Então, desses 200, selecionaremos 65 pessoas para fazer outra sessão de uma semana. Este grupo de 65 pessoas será ensinado a segunda etapa de transmutação e transporte. Tudo isso acontecerá nos próximos meses. A combinação das duas sessões preparará estas pessoas para se tornarem o primeiro ciclo de passageiros em tempo integral no planeta, do planeta Terra. Eles serão ensinados em profundidade sobre este processo. Não pense que você vem de férias. Haverá muito trabalho e suor. Nós ensinamos excelência e estes primeiros 65 estudantes se tornarão pontos de referência para ensinar aos outros como perder o medo da transmutação. Muitos de vocês se tornarão os professores do próximo ciclo. E deste grupo, escolheremos aqueles que se tornarão os cientistas espaciais da Fundação Cash. Não estamos à procura de doutores, estamos à procura de trabalhadores esforçados e daqueles que querem entender a transmutação e o transporte da alma do homem. No espaço não há, infelizmente, doutorados e não há universidade. Para aqueles que querem se juntar, este é um convite da Fundação Cash, não da parte de fabricação ou de vendas da Fundação Cash. Reuniremos os 200 passo a passo. Mas antes de reunirmos as 200 pessoas, primeiro selecionaremos e convidaremos 25 pessoas agora, nas próximas semanas, para participar deste programa. Estas 25 serão ensinadas primeiro pelo Sr. Cash e depois ensinarão as 200. A primeira etapa é ensinar os 25 que queremos fazer isso o mais rápido possível. Se você estiver interessado em fazer parte dos 25 primeiros, por favor, inscreva-se na Fundação Cash enviando seu nome e endereço. Como de costume com a Fundação Cash, decidimos muito rapidamente, portanto fecharemos os pedidos até este domingo. Fizemos isso alguns anos atrás, quando ensinamos os Mojans. Naquela época, cerca de 8 buscadores de conhecimento juntaram-se a mim por alguns meses. Agora que os sistemas estão prontos para partir, temos que resolver isso e nos preparar para ir. Não vamos esperar. Queremos estar prontos quando os sistemas estiverem prontos para partir. Eu mesmo vou escolher as primeiras 25 pessoas. Aqueles de vocês que estiveram no Mojang sabem que não é um acampamento de férias. Será uma semana sólida de trabalho duro. Quando ensino, eu faço isso de 9 às 5 continuamente, porque ao final, vocês estarão prontos para o próximo passo de compreensão. Então, quando escolhemos os 200, será entendido completamente. E então, dos 200, escolheremos 65 pessoas de uma maneira específica para representar a totalidade da humanidade por raça, religião, credo, cor e tudo mais que combina com a mentalidade da separação. Fecharemos a seleção para os primeiros 25 até este domingo. Gostaríamos de iniciar as sessões por volta de agosto, já que é a conclusão de um ciclo. Talvez faremos o ciclo dos 200 em setembro ou novembro e depois os 65 antes do Natal. Nessa época, muitos de vocês já devem ter passado pela transmutação e pelo transporte. E então iremos para o processo de ensino em massa no próximo ano. Escolheremos os primeiros 25 com muito cuidado. Será rigorosamente examinado para que saibamos que as pessoas que virão estão comprometidas com todo o processo e não apenas para um teste. Eles têm que trazer o compromisso. Como de costume com esse tipo de coisas com a Fundação Cash, você tem que cobrir os custos. Nós investimos tempo, sistema e esforço e vocês pagam para se tornar um estudante. Vou fechar a seleção para os 200 até a próxima quinta-feira. Depois, por volta de setembro ou outubro, selecionaremos os 65 deste grupo. Nós informaremos se você foi escolhido para ser um dos 65. Através desse ensinamento, sua vida e compreensão mudarão. E, de certa forma, o próximo ciclo começará. Você será ensinado a viver a vida no espaço. O que você aprendeu agora nas últimas semanas sobre transporte e transmutação foi fundamentalmente ensinado aos Mojans há 5 ou 6 anos atrás. Então, aos poucos, nós ensinamos para todos os outros. Mas desta vez não temos esse tipo de tempo para esperar. Desta vez tem que ser feito muito rapidamente, porque parte da tecnologia está chegando rapidamente à conclusão. Aqueles de vocês que querem fazer parte dos primeiros 25 terão que completar tudo até domingo. Temos um motivo para colocar tão em cima da hora. Estes seminários não estarão no site da Fundação Cash, porque a loja da Fundação Cash não está vendendo um produto, mas é um conhecimento da Fundação Cash. Portanto, você tem que passar através da Fundação, pois isso não faz parte da estrutura de vendas. Valorizamos esses ensinamentos como um total de 10 mil euros. Você tem que pagar por isso como uma doação, não haverá crédito e o restante. Uma vez que você é convidado, se você não tomar seu lugar, então o que você já pagou irá para outra pessoa. De certa forma, sei que um de vocês, como parte dos 25, falhará em comparecer. Então se mantém com o que planejamos com 24. Quando você participar desse ensinamento, sua vida mudará além do reconhecimento para você e para a maneira como você vive. Tudo que você fez até agora terá um significado diferente. Tudo que você poderia imaginar, o homem alcançará no espaço e iniciará este novo ciclo. A maioria de vocês se tornarão as primeiras pessoas de transmutação e transporte que a Fundação Cash assumirá. Não estamos esperando para ir para a próxima fase. Iremos para a próxima fase diretamente desde o início. Nossos sistemas estarão prontos para o primeiro ciclo e o segundo ciclo e completados para o terceiro e quarto ciclos. Parte deste trabalho será feita em conjunto com um dos governos mundiais, o que significa uma colaboração entre uma nação e a Fundação Cash. Aqueles de vocês que vierem para ser os primeiros 25 entenderão que não é uma semana de apenas palestras. É a semana da mudança da alma do homem, seu avanço, compreensão, progresso e compreensão da totalidade da transmutação e então como transferir isso. As primeiras 25 pessoas se tornarão os professores das 200 e em conjunto com eles ensinarão a criar um ciclo maior. A beleza disto é que os 65 serão escolhidos por vocês entre vocês e não por nós. Coletivamente, como um grupo de 200, vocês decidirão quem vocês veem como servindo à humanidade e vocês os selecionarão para o momento de transição. Esta é a forma como escolhemos os membros do Conselho Universal e será o mesmo para os passageiros do universo. Chegamos a esse ponto de completar o processo e deixamos você começar a molhar os dedos dos pés. Você aprenderá tudo o que precisa para completar a transmutação e o transporte de sua própria alma e fisicalidade. E você tem que ser capaz disso. A razão pela qual escolhemos números maiores é para evitar a criação de celebridades ou a ideia de que somente certas pessoas podem transmutar. Aqueles escolhidos como os 65 se tornarão professores do homem para se tornarem o homem do espaço. Nosso plano é estabelecer as primeiras colônias nos próximos 2 anos com o governo da China, na Lua e em Marte. Estes 2 destinos serão seu campo de prática. De certa forma, estamos treinando o novo ciclo do homem para aprender como se transmutar em qualquer lugar do universo. A Lua e Marte estão próximos e são um bom campo de treinamento. Estabeleceremos ali bases que você ainda poderá manifestar como homem até aprender a se manifestar em uma nova dimensão. Você pode viver nas colônias do planeta Lua, e o mesmo com os outros planetas. Nosso trabalho com o governo chinês será minuciosamente examinado passo a passo. Forneceremos toda a base tecnológica necessária para o estabelecimento das colônias, e depois de você ter passado no seu teste de direção, você pode se abrir para o universo. Você decidirá onde será o próximo passo, e não nós. Para os próximos seminários, encorajamos você a não reservar um hotel para que possa praticar a transmutação de ida e volta de sua casa até para onde a sessão será realizada. Não importa se sua casa está na Califórnia, Tóquio, Pequim, Teherã, onde quer que seja. Não serão providenciadas acomodações para este ciclo de treinamento, especialmente para os 65 escolhidos entre os 200. Nós lhe ensinamos tudo o que você precisa para transmutar e estamos prontos para ir e o equipamento está pronto. O homem está pronto para se tornar os passageiros do universo. Vamos ver quantos de vocês conseguem ressuscitar como que Cristo fez. Vocês ressuscitam na Lua, mas não vão viajar por 4 dias com um foguete. Vocês vão estar lá em 4 segundos pelo conhecimento de sua alma. Como eu disse, o sério jogo espacial já começou. Porque o equipamento para permitir que a alma do homem se expanda e se manifeste está concluído e está quase concluído em alguns outros ângulos, que virão no ensinamento do futuro. Para aqueles de vocês que convidamos a vir às sessões, entendo que sua experiência de vida mudará e espero, como dissemos, levarmos o homem ao espaço em 2023, mas o verdadeiro espaço e não o macacão ou o que vocês chamam de traje espacial, mas através do espaço da alma do homem. Então assim começaremos a lhe ensinar sobre outras dimensões e o conhecimento que você precisa saber para ir para o espaço, como o que tocar ou não tocar e o que tirar ou o que não tirar. E lembre-se que todos esses são campos e não animais para você comer. Lembre-se também da experiência que o Alex da Nigéria fez há alguns anos, quando ele queria o sabor de suco de laranja pela manhã e ele tomou o suco de laranja. Quando ele queria se embriagar, ele usava a mesma água para se embriagar. Mas foi a energia do campo que o fez embriagar-se com conhecimento, não o álcool. Entenda que nós entramos no verdadeiro tempo do espaço. Nós nos comprometemos com um novo desenvolvimento espacial, um novo entendimento e novos sistemas. Muitos de vocês entenderão como processar isto por conta própria. Então me pergunto quantos de vocês ainda vão querer ir para a Lua em um OVNI e quantos de vocês irão para a Lua pelo conhecimento do universo. Este é o fim dessa parte 1 desse índice rápido do workshop número 480. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode considerar o pensamento uma voz? Na ciência do silêncio dos pensamentos, no momento da intenção de elevação da alma dos líderes mundiais, isso é importante? Sr. Cash responde: Você perguntou se o pensamento é uma voz, mas na dimensão da comunicação, essa é a única coisa que você ouve. Os pensamentos são os criadores das emoções. É um processo de interação e a alma pensa da mesma forma que você pensa na dimensão física. Então, sim, você ouve e interage com isso na dimensão da alma. Os pensamentos são entidades geradas com base no campo. Eles são transferidos tanto quanto a emoção é transferida. As novas unidades de aprimoramento, ou o que chamamos de unidades da cabeça, trarão muita diversidade de experiências e novos insights. É o mesmo processo que aconteceu quando eles inventaram os óculos de visão noturna. Antes disso, não se podia ver no escuro. Depois, descobriu-se toda a vida que acontecia durante a noite. Agora será o mesmo com as novas ferramentas de plasma. O homem começará a ver o que ele ficou cego na dimensão da emoção e dos pensamentos. Isso ficará muito claro nas primeiras etapas do processo de transmutação e transporte. Todos vocês terão que passar pelo ciclo de aprendizagem em que dimensão vocês estão, seja na fisicalidade ou na dimensão da alma, o que chamamos de energia ou plasma. É como quando você acorda do sono e pensa que ainda está sonhando. Você terá que reconhecer quais pensamentos pertencem à alma e quais pertencem à fisicalidade. Ambos são reais, mas você tem que determinar onde você quer estar. As emoções em cada dimensão são tão reais quanto as da outra dimensão. Como você reagiria na dimensão da fisicalidade quando, em essência, você está obtendo informações da alma? Hoje em dia, quando tocamos fisicamente algo, entendemos a emoção disso. Mas o que acontece quando você toca fisicamente alguma coisa e a emoção é diferente do que você esperava? Na alma não haverá erros ou mal-entendidos sobre a interação desse toque. O pensamento por trás daquele que toca será claro para sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Não haverá espaço para dizer: Eu não tinha intenção, apenas aconteceu. Porque sua alma sabe qual é essa intenção, então você não pode mais mentir ou ser enganado. A vida se torna muito mais fácil e muito mais transparente. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento disse que depois de usar o Ganges de joelho, ele não está mais com dor quando ele faz qualquer trabalho físico. Outros estão tendo os mesmos resultados? É a pergunta dele. O Sr. Cash responde: Este é um líquido mágico. Sim, estamos obtendo os mesmos resultados de outros. Mas monitore-se para não usá-lo por mais de 7 dias. Entretanto, se você deixar a água em sua pele por algum tempo, ela tomará a impressão dos ganhos e permanecerá lá. Mais tarde, se você tiver outra dor, ela simplesmente desaparece por si só. É bom saber que você obteve os resultados que estava procurando, mas você tem que entender onde está a causa da dor. A dor vem dos ligamentos e da cartilagem? É por isso que precisamos de médicos para monitorar seu uso, de modo que possamos melhorar continuamente. Pergunta ao Sr. Cash. O que faz as diferentes condições, já que o cérebro tem uma parte emocional e física, pois a estrutura física do cérebro de ambos os lados é muito semelhante? Sr. Cash responde: Não são tão semelhantes quanto parece. O cérebro tem uma enorme diferença na estrutura entre a parte para as emoções e a parte para a fisicalidade. Isto é verdade até mesmo na dimensão dos campos. É apenas porque não temos o conhecimento e analisamos as coisas de forma errada, na verdade. Nem sequer vimos a maior parte para poder analisar, porque simplesmente não temos o conhecimento nem as ferramentas para analisar a essência das condições reais. A parte emocional do cérebro tem uma dimensão de plasma e a fisicalidade tem a dimensão da matéria, mas está em uma condição de plasma, o que é uma coisa muito diferente. Lembre-se que gans é uma condição de plasma e o corpo é feito de gans. Cada gans interage com o que está ao lado dele e com a célula seguinte. Assim, eles estão conectados com a totalidade do corpo. Portanto, é uma grande diferença do que apenas pensar nisso como um estado de matéria desconectada. Também um é o criador do outro. É como se os gans interagissem consigo mesmos e depois criassem uma cópia de si mesmos, o que, por sua vez, cria assim uma nova dimensão, ou cria uma nova entidade, ou um órgão, ou uma nova função. A essência do que eu acho que o Sr. Cash está ensinando é que fomos educados a pensar no estado da matéria, o que significa que podemos fazer algo separado ou que podemos fazer o que quisermos sem pensar em como isso afeta os outros. Na ciência do plasma, tudo está conectado entre si através dos campos e há inúmeras interações entre todos os plasmas. Mas como afetamos os outros e até que ponto é uma grande ciência que estamos apenas começando a aprender. Como nosso corpo é feito de gans, ele está conectado como uma totalidade através da alma e dos campos magnéticos gravitacionais e gradualmente aprenderemos como todas essas coisas interagem entre si. Lembre-se também que um único raio de hidrogênio pode retornar para si mesmo e interagir consigo mesmo para criar carbono 14 e outros plasmas, e essas interações podem continuar e eventualmente criar um universo, isto é, se for suficientemente forte. Nós não fazemos exatamente a mesma coisa com os nossos pensamentos? Quando começamos a ruminar alguma coisa, quando começamos a ruminar sobre um único pensamento, é como se estivéssemos esfregando contra si mesmo aquele pensamento. E antes que você perceba, criamos assim uma floresta inteira de pensamentos e histórias. É novamente o mesmo padrão acontecendo. O Sr. Cash começou a falar sobre o peso e a massa aqui. A massa é criada a partir da interação dos campos magnéticos gravitacionais. Lembre-se de que a massa é a mesma, mas o peso é diferente. Então, o Sr. Cash disse que a massa é criada a partir da força do campo do planeta e você tem a inércia. Não estudei o suficiente para saber, mas acho que, como o peso muda, deve ser baseado nos campos magnéticos gravitacionais do objeto que são exclusivos daquele objeto e como ele interage com os campos do planeta para dar-lhe um peso específico. Nessa parte do workshop, eu não sei o que ele quis dizer aqui, o Sr. Cash, com "então você obtém a interação de peso e a confirmação de um para o outro". Isto é confuso porque as pessoas geralmente se referem à massa e ao peso como a mesma coisa, mas a massa é a quantidade total de matéria em um objeto e peso é a força da gravidade. Mas com o nosso conhecimento do plasma, onde está a matéria? Será que eles estão se referindo ao espaço entre os elétrons e os prótons? Existe de fato, existe realmente algo ali chamado matéria? Uma partícula de algo chamado próton? Lembre-se também que se você deixar cair um pequeno graveto e uma pedra enorme juntos ao mesmo tempo, ambos caem na Terra na mesma velocidade, chegam ao solo ao mesmo tempo. Portanto, quando não estão tocando nada ligado à Terra, basicamente são iguais em peso, ou puxados para a Terra. Mas no momento em que você estende sua mão e a pedra toca sua mão, de repente ela explode essa pedra em um peso pesado ali. Me pergunto se naquele momento há um flash de luz que não podemos ver na interação da mão com a pedra, quando os dois plasmas interagem um com o outro. Isto é apenas algo para pensarmos e experimentarmos. É assim que o universo funciona, e quanto mais cedo a humanidade entender isso, mais cedo ela estará livre de muita desinformação e falta de conhecimento. No mundo da criação, você nunca pode tomar uma única interação de algo por si só. Sempre interage com tudo ao seu redor. Porque assim que você cria uma interação, essa coisa já interagiu com o que a criou, e esta interação lhe dá uma nova dimensão ou o início de uma nova criação. O empurrar e puxar da gravidade cria massa, e a massa é independente, porque quando você tem dois plasmas, a massa deles está sempre interagindo da mesma maneira. Duas condições similares são uma constante. Não importa se você está na Lua ou na Terra, mas quando você traz a inércia, é o jogo dos mesmos campos em uma dimensão diferente agora, então você obtém assim uma interação com os campos ambientais e assim você também obtém o peso. É por isso que o peso é diferente do que a massa. Acontece da mesma forma no cérebro. O cérebro tem uma dimensão da fisicalidade para as conexões físicas e o funcionamento do corpo, mas as próprias conexões físicas interagem e criam emoções. E quando essa emoção volta, você obtém uma reação física ali. Além dessa reação, você criou uma nova dimensão. A humanidade nunca entendeu isto. Esta reação física interage com a alma do homem e você tem uma inércia da alma. Os campos se manifestam na dimensão da alma e isto dá a emoção da alma e ela interage com todas as outras almas. A alma interage com milhões de gãs de cobre. Se um move, todos os outros se movem. Se você aperta um, os outros reagem na dimensão dos campos, mas você pode não ver nada acontecendo no movimento físico. Ao criar um campo de plasma, você sempre tem que considerar todas as diferentes interações. Um campo de plasma interage não apenas com os outros, mas também com o seu próprio criador e com o plasma que ele mesmo cria. Expliquei isso no livro 1, na dimensão do peso, da massa e da inércia. Então você entende que não há fim para estas interações. Mas quando você tira um plasma, você tem que considerar com quais campos ele interage e aqueles com os quais ele não interage. Isso ganhará vida quando você entrar no ciclo de transporte e transmutação. Quando você vê ou sente um campo, você tem que considerar se ele interage com você ou é um campo com o qual você não tem um denominador comum ou conexão. Mas ainda assim ele interage com a dimensão do campo magnético de sua alma de uma maneira específica. Você reagirá a ele, dando-lhe ou tirando dele, e então ele tira o que ele precisa do que você está dando. Ele também reage se você der algo muito forte que ele não precisa. O outro plasma reagirá à sua ação, e isso permite que ele seja alimentado. Isto é parte do processo de alimentação que lhe será ensinado nos próximos tempos. Então você vai entender. Novamente, esta última parte aqui é um pouco difícil de entender do workshop, mas é necessário que comecemos a pensar em como os plasmas de nossas almas estarão interagindo com muitos outros plasmas quando iniciarmos o processo de transmutação de fato. Parece que temos que realmente prestar atenção ao equilíbrio das interações dos campos e ter o cuidado de permanecer humildes e não começar a querer forçar nosso caminho sobre os outros através de nossa ignorância. Talvez seja mais ter a intenção correta e permitir que a alma conduza as interações. Pergunta ao Sr. Cash: o que podemos fazer para apoiar o processo que começamos com a refeição com os líderes mundiais? Sr. Cash responde: não há muito que você possa fazer exceto manter a interação que você sentiu durante o processo, estabelecer uma nova linha com os outros líderes mundiais e forçar essa posição. Talvez o que isso signifique é que ao construir a força de campo, isso forçará os líderes a prestar atenção e tomar consciência de como eles estão realmente agindo e como isso afeta os outros. O Sr. Cash já disse antes que não podemos forçá-los, mas tornamos isso tão forte que eles vêm. A Fundação Cash tomou uma ação direta sobre este assunto e continuaremos no rumo para que os líderes mundiais cheguem ao ponto de concordar pela paz mundial. Mas nós fazemos isto através da ciência e da tecnologia. Entregaremos às novas ciências o que tornará as ciências antigas obsoletas e trará o homem para trabalhar em uma nova dimensão. Você tem que perceber que quando entregamos uma nova tecnologia ao governo da China que torna os mísseis nucleares obsoletos, então será que ainda haverá superpotências? Ou será que eles serão uma superpotência sob uma tigela de sopa? Então não haverá mais superioridade. Entregaremos uma tecnologia que tornará inúteis os tanques mais avançados e eles não poderão disparar suas balas contra nada. Então os motoristas dos tanques sairão e irão até outra tripulação de tanques e apertarão as mãos com eles e os convidarão para jantar. Eles dirão: vamos esquecer isso de fingir que estamos sentados em coisas tão grandes. O avanço da tecnologia mudará o rumo e tornará os antigos sistemas obsoletos. Nas últimas semanas, eu estava explicando isto a um político muito poderoso. Perguntei a ele: você sabe qual é a diferença entre mim e Da Vinci? Ele disse que não. Eu disse: uma coisa é certa, eu não sou o pintor. Na Itália, Da Vinci foi de líder em líder para vender-lhe sua mais recente tecnologia de armas para que pudessem matar melhor seus vizinhos e tomar seu território. Por outro lado, eu entrego novas tecnologias aos líderes mundiais para que eles criem paz com ela, para que eles vejam que é mais poderoso e possa criar um tempo mais pacífico juntos. Então, meu problema não é meu, é deles. Porque a superioridade do conhecimento traz sabedoria e o que chamamos de humildade. E esta é a diferença. Temos que entregar o conhecimento através de nossa alma. Mas todos vocês estão envolvidos nisso, portanto, não sou mais só eu. Nós estamos mudando o rumo através da alma dos líderes mundiais. Quantos de vocês abaixaram a cabeça nas últimas semanas e meses e apoiaram a alma de tal e tal líder mundial? Talvez vocês não se vejam para estar naquele lugar, ou talvez a alma que vocês carregam tenha uma força maior do que eles. Então é seu dever dar para elevar eles. Como muitos de vocês já viram, a mudança de rumo virá. Não apenas estamos mudando as almas dos líderes mundiais, agora estamos dando um credo e conhecimento para isso, de modo que torna a nova tecnologia avançada, de modo que torna a nova tecnologia avançada de armas obsoleta. Quando vocês fizerem isso, então não teremos mais superpotências. Temos apenas as potências para criar superioridade no conhecimento e na paz. Então não pense: o que eu posso fazer? Saiba que se um líder mundial vier à sua mente, você tem o poder de dar para ele, de elevá-lo. Faça disso seu hábito diário, porque eles precisam disso mais do que qualquer outra pessoa. Então você entenderá que sempre teve o poder dentro de você. Você só deixa que alguém o convença de que você era impotente. Teste isso e descubra isso. A taxa de 10 mil euros cobrirá as despesas de muitas coisas e para o desenvolvimento dos sistemas. Há mais sistemas e coisas a serem desenvolvidas. A Fundação Cash não pede fundos de fora, como vocês, buscadores de conhecimento, sabem. Aqueles que forem selecionados como os primeiros 25 a serem treinados por mim pessoalmente irão para a segunda sessão dos 200 sem ter que pagar taxas adicionais, e o mesmo com os 65 que serão escolhidos entre os 200. Em 2013, escolhemos os primeiros 8 buscadores de conhecimento para o Mojang e tentamos ser corretos e selecionar entre diferentes raças e cores ou o que quer que seja. Acabamos com uma tentativa de assassinato por veneno de um buscador de conhecimento que permitimos que entrasse. Desta vez estaremos muito vigilantes e usaremos as autorizações de segurança nacional para aqueles que participam dessas conferências. E usaremos a tecnologia da Fundação Cash para entender através da alma. Se você quiser fazer parte disso, então entre em contato conosco. Tem que ser concluído até esta semana. Nós temos uma estrutura e uma razão para isso. A taxa é com uma doação para a Fundação Cash. Tentaremos acomodar a maioria dos estudantes nas férias de verão. Alguns dos 65 irão se tornar residentes do programa do governo chinês para colonizar Lua e Marte. Os buscadores de conhecimento treinados pela Fundação Cash se tornarão iguais aos cientistas fornecidos pelas autoridades chinesas. Vamos juntar os buscadores de conhecimento com as nações apoiadoras. A maior parte disto levará 2 anos para ser concluído. Portanto, se você chegar como um dos 25, você está basicamente comprometido em servir por toda a sua vida. Não venha apenas para estar aqui por uma semana. Vamos gradualmente treiná-lo e ensiná-lo. É um compromisso vitalício para servir à humanidade. Então passaremos ao próximo passo e ao resto. Não somos uma seita, somos uma organização científica e a ciência está sendo ensinada pelas pessoas que sentem e a vivem, e podem assim transferi-la para outros. A maioria de vocês já deveria ter visto isto há meses e agora estamos no ponto de agir, e nossos buscadores de conhecimento estão prontos para ir para o próximo passo. A razão pela qual o número 65 foi escolhido é porque é uma alma para cada ano que eu vivi neste planeta no momento atual. Este é um presente para a humanidade, as velas do conhecimento. Leva tempo para amadurecer isso. Não é para vir e levar e depois ir. É um compromisso de servir. Você pode patrocinar outros, mas uma vez que você patrocina alguém, você tem que entender que essa pessoa se comprometeu para uma mudança maior. Estamos entrando em uma nova fase de desenvolvimento da tecnologia. Você já testou? E com a cessão de alimentação por energia. E depois com a mudança dos líderes mundiais, para que você saiba que isso funciona. Nós fornecemos a tecnologia para vocês se tornarem passageiros do universo. Haverá cada vez mais pessoas que não verão nenhuma razão para permanecer neste planeta para sofrer tanto, considerando que no universo tudo é criado livremente e colocado à disposição de cada alma. Então, por que deveríamos estar sofrendo por eletricidade, comida na mesa e um lugar para viver? Nosso lugar é no universo. O êxodo deste planeta após o primeiro ciclo bem-sucedido de transmutação pelos buscadores de conhecimento será tremendo. Muitas pessoas não vão querer estar na dimensão da fisicalidade deste planeta. Como disse um amigo, a cada respiração que damos temos que pagar impostos sobre isso. Dizem que as três coisas garantidas neste planeta são nascimentos, impostos e a morte. Mas de agora em diante o nascimento neste planeta será garantido, e os impostos não existem no espaço. E se você entender a dimensão da expansão da alma do homem, então a morte está muito distante. À medida que avançamos e fornecemos a tecnologia, mais e mais pessoas passarão por isso e vão querer fazer parte disso. Em relação à participação nesses seminários, muitos de vocês dirão: "Ah, eu tenho câncer e estou morrendo, portanto, pelo menos tentarei fazer esse treinamento." Não é assim que funciona. Esta não é uma via de fuga da fisicalidade. Lembre-se, já conhecemos as almas que vão se juntar a nós. Não posso colocar melhor do que isto. Conhecemos aqueles de vocês que farão parte dos 25. E se vocês sentem que têm que estar lá, vocês já foram escolhidos para estar lá. Aqueles de vocês que fizeram parte do treinamento Mojang, na Itália, sabem que quando eu ensino é das 9 às 5 direto, sem intervalos. É um download de informação, tecnologia, compreensão e tudo mais. Não há lacunas de espaço. Ou, ah, eu estou indo lá fora para alguma coisa. Não tem isso. Você vem e nós o levamos direto através disso. Não estamos colocando você para se tornar Mojang. Você já aprendeu tudo o que precisa para ir para o próximo passo. Vocês se tornarão representantes da alma do homem, e nesse processo você aprenderá muitas coisas sobre si mesmo. Você aprenderá o quanto você mudou, e você aprenderá a viver na dimensão da alma do homem mais do que na dimensão da fisicalidade. Transmutação e transporte se tornará um processo natural na vida de todos vocês. É por isso que eu disse para vocês não reservarem um hotel, porque vocês irão para casa à noite e voltarão no dia seguinte. Sua casa pode estar em Los Angeles, Pequim ou Teherã, isso é irrelevante. Reservar hotéis não é o nosso trabalho. Passaremos por este processo e o deixaremos pronto para o próximo ciclo de transmutação. Por favor, certifique-se de compreender o que está por vir. É a elevação da alma. É o conhecimento que está dentro de sua alma, para se tornar interativo com o trabalho que a Fundação organizou para fazer. Se você ainda quiser fazer parte dos 200, assuma o compromisso imediatamente, porque assim que os primeiros 25 forem preenchidos, iremos para a sessão dos 200. Nós não julgamos uma alma nem um homem. Sua alma julgará a si mesma por si mesma. Se você tem esse sentimento, então você pode se comprometer com isso. Isso é o que você estava esperando e agora está em cima da mesa. A tecnologia amadureceu para o processo de conversão de energia em matéria e a matéria de volta para a energia ou a alma do homem para a alma da fisicalidade e fisicalidade. Quando começarmos a fazer colônias na Lua ou em qualquer outro lugar, não podemos criar salas por rotação contínua a 1G da gravidade que você sente como humanos na Terra aqui. Ao invés disso, criamos uma condição através das forças de campo magnético, que são como o mesmo que o 1G na Terra. Mas é um conceito totalmente diferente. Não há tijolos nem centrifugadoras. Depois que você se adaptar, então você pode sair para testar como seu corpo se manifestará na Lua. Você criaria 10 pernas e 20 braços ao entrar no espaço da Lua, ou de Marte, ou em outra posição? Tudo isso é agora uma realidade para o homem, pois ele dá os próximos passos na exploração do espaço. Até agora, nós só exploramos o espaço com a fisicalidade do homem e ainda estamos atirando foguetes no espaço. De agora em diante, viajaremos com a dimensão do conhecimento e energia da alma do homem. Estamos atirando almas, E é você quem tem que dar esse passo. Vamos terminar a sessão de hoje por volta de 5h30. O Sr. Cash disse aqui que responderá a pergunta sobre a mosca da fruta no particular do buscador de conhecimento. E os chineses perguntaram também para o Sr. Cash nessa parte do workshop se precisavam ir para a Áustria para fazer parte do grupo dos 200. O Sr. Cash disse, eles ainda não decidiram onde será. Poderia até ser na China. Não deve haver problema, onde quer que seja. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da paz do governo chinês e, no devido tempo, estabeleceremos uma representação permanente no governo chinês. Portanto, não pense que Lin será o lugar para onde você vai. Pode ser em qualquer lugar, até mesmo em Xangai. Pergunta ao Sr. Cash. No último ensinamento, você disse que não pode viajar através do universo, porque você é o universo. É como um espelho e que nós temos o mesmo dentro como vemos no exterior, como a Terra, a Lua e os planetas. Por favor, você pode explicar mais sobre isto? Sr. Cash responde, não há muito a explicar. Diz o que diz, faz o que diz. Quando falamos sobre a luz, na maioria das vezes é a luz da sabedoria e não a luz como uma visão. É uma iluminação e uma compreensão. Todo conhecimento está dentro do homem. E quando você tem o conhecimento, você já viajou pelo universo para reunir esse conhecimento. Mas, de certa forma, como uma alma do homem, você está conectado ao conhecimento coletivo do universo. Depende de como você chama isso para entrar. Será muito interessante quantos de vocês enfrentarão isso durante esses testes. Vocês não têm escolha. Vocês estão nisso até o pescoço, como eles dizem. Durante o processo, muitos de vocês não precisam falar com os outros, porque vocês se entenderão através da alma. Se fizerem isso da maneira correta, não precisarão ter tradutores. Se você está aqui para fazer parte deste grupo, então você já viverá através da dimensão de entender o conhecimento do universo. Como você falaria com uma pessoa do planeta Zeus quando ela não tem alfabeto e nenhuma voz saindo do corpo dela? Não haverá uma língua nem uma barreira cultural entre vocês, porque vocês carregarão tudo dentro de vocês, pois terão acesso à totalidade. O que está sendo aberto é um jogo totalmente diferente. A razão pela qual estamos fazendo isso nestes grandes números é para não termos de repente 25 messias ou 200 metas aparecendo. Esta é uma entrega coletiva do conhecimento do universo. Serão tempos muito interessantes pela frente. Se você se lembra, eu lhe disse anos atrás que eu trarei para ver a alma de Cristo e conhecer o homem. E muitos de vocês que passaram pela unidade de aprimoramento conheceram o homem e sentiram a alma dele. Alguns de vocês o tocaram e enlugeceram a cor de seus olhos. Eu cumpri o que quer que tenha dito. É só que vocês têm que estar prontos para compreender isso. Este fim de semana da Páscoa é o que eu chamo uma celebração da elevação da alma de Cristo. Muitos de vocês desejaram isso por muito tempo. Houve um casal que veio a Lins apenas para ver e sentir Cristo, e nós fizemos isso. Essa foi a promessa que eu fiz, e muitos de vocês vieram e fizeram isso. É a mesma coisa com a próxima etapa. Vocês fizeram o que os profetas fizeram. Isso não faz de vocês um profeta, mas os faz iluminados para entender o conhecimento da criação. É por isso que fazemos isso em grande número, de modo que retira assim a hipocrisia da profecia de todo o trabalho. Pergunta ao Sr. Cash: a alma do homem está em estado de gás? Como gás e não como estado de gás? Sr. Cash responde: eu não sei. Faça uma ressonância magnética de sua alma e vamos dar uma olhada nisso. Ela está sempre em um estado de plasma. Aqui o Rick diz: sempre um estado de plasma, isso é interessante. Sr. Cash responde: claro que está sempre em um estado de plasma. Não pode estar em nenhum outro estado. Você, Sr. Rick Kramer, mostrou isso há anos atrás, mas você não compreendeu isso. Você encheu sua bola do reator com água de gás e a girou, e depois uma bolha oca se formou no centro da bola. Você criou a alma dessa entidade. Você pensou que era apenas um vazio ali, mas eu tomei isso como uma alma do homem, porque ela tomou a decisão de tomar um lugar para si mesma naquela estrutura ali. Não é interpretação, é compreensão. Na maioria dos casos no universo, o material mais pesado e mais denso tem uma combinação menor de almas em sua estrutura. Mas isso depende de como esse material é colocado junto. Os materiais muito mais leves, que não têm muita densidade, tem uma estrutura diferente. É por isso que a alma do homem precisa de uma posição tão pequena no cérebro, apenas alguns micromilímetros. E também é preciso considerar o feedback e a interação dos campos, como acabei de explicar sobre o que acontece entre a massa e o peso e o resto. Sobre o treinamento, você tem que entender que se você for selecionado para fazer parte dos primeiros 25, então você estará comigo 24 horas por dia, e você será iluminado na direção da alma do homem. Será como aqueles que vieram para a Itália. Eles estavam comigo 24 horas por dia. Estamos aqui para trazer a mudança. E a alma de Mitra estará entre nós, e nesse processo traremos mudanças massivas. Que essa parte do workshop, o Sr. Cash fala que as luzes de LED estão em um estado físico da matéria. Continuando o workshop, pergunta para o Sr. Cash: qual será o papel do Conselho Universal na criação da paz para a criação da democratização da atual geogovernança, a aliança entre as transnacionais e as grandes potências? Sr. Cash responde: quando a mudança vier, nenhuma delas terá qualquer conexão para existir. Você entenderá exatamente o que isso significa quando acontecer. As grandes potências são apenas grandes potências desde que possam controlar a alimentação, a saúde, o fornecimento de energia, e algumas delas têm poder também através do nuclear. Mas quando vocês tiverem tudo o que precisam através do plasma, não haverá mais grandes potências. A superioridade virá pela elevação, e não pela tecnologia de armas e o quanto você pode armazenar. Há muitos marcos que estão surgindo, mesmo que a maioria de vocês esteja observando, que estão observando isso, não entendam isso. Nos próximos tempos, os líderes mundiais mais poderosos serão levados a julgamento. Já vimos isso com Trump, e veremos isso com outros líderes mundiais. E então perceberemos como nos permitimos ser governados por um bando de malfeitores, ou o que quer que vocês queiram chamar essas pessoas. Quando isso acontecer, acrescentará muito à forma como a sociedade humana se organizará. Dizem que um terço dos membros do parlamento indiano tem antecedentes criminais com penas de prisão por fraude e o resto, mas eles ainda são membros do parlamento porque têm o dinheiro. E por outro lado, temos uma grande porcentagem dos membros do parlamento do mercado comum europeu com suas mãos bem lubrificadas, com milhões de dólares em dinheiro em suas casas e contas bancárias e tudo mais. No futuro, ninguém vai aceitar essas coisas e não haverá grandes potências ou grandes corporações multinacionais. Elas são multinacionais apenas enquanto puderem controlar. Colocamos uma estrutura em torno disso para disfarçar, mas nos próximos meses você entenderá como eu já montei a nova estrutura, de modo que o que você escreveu sobre as grandes potências não terá significado algum. Ela já está operando dentro da Fundação Cash, essa estrutura. Tudo já foi organizado. O que nós montamos se tornará um enorme problema para o. Montamos a política integral, ou o que a gente chama de apólice integral, onde você paga uma pequena taxa anual por alimentos, saúde, energia e o resto. Assim você não consumirá mais e não dependerá mais da energia de seu governo. O Sr. Cash disse aqui que os dois garotos com defeitos genéticos estão indo bem, alguns aprimoramentos e outros retrocessos para os quais eles precisam ajustar os sistemas. Mas os novos sistemas que estão surgindo serão ainda mais poderosos. Pergunta ao Sr. Cash: você pode explicar por que, quando a fisicalidade está dentro da alma, parece estar dentro do útero da mãe? Sr. Cash responde: é porque eu reverso o processo. Isso é tudo o que é. Porque agora ela está envolta dentro em um campo de energia. O útero da mãe é uma energia, como um sistema solar, mas está em um estado líquido, mas ainda é outra condição de plasma. O que você sente como a alma da fisicalidade está dentro de outro saco de energia. Você vai entender isso muito rapidamente. Por favor, aqueles de vocês que querem fazer parte dos 225, façam isso o mais rápido que puderem. Então passaremos por este processo e muitos de vocês entenderão por que fizemos um movimento tão rápido e como será a mudança. Por favor, entendam que aqueles de vocês que se juntarem ao grupo dos 200 terão um tipo de vida muito diferente quando terminarmos com vocês, ou quando vocês terminarem com vocês mesmos. Muito obrigado por hoje. Espero que hoje tenhamos aberto uma nova porta para que muitos de vocês entrem. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 480.